la bona itara bem ida momoluna veu itara bem folo ijo ida momoluna veu nyabila mfa omolu ikamira ma bona mfa maderi wola kila me Passion.